A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Antonín Dvořák nasceu na Boêmia em setembro de 1841 e morreu em Praga no dia 1º de maio do começo do século XX, 1904. É uma vida dedicada à música. Uma vida inteira dedicada à música, uma vida profundamente ligada à seriedade da construção musical, a proclamar também os cantos de sua terra, os cantos eslavos, e igualmente a buscar a forma sinfônica, a grande forma do concerto. Para muitos, Dvořák é uma espécie de seguidor secundário de Brahms, de quem ele foi admirador, discípulo de certa forma. Brahms também gostava de Dvořák. Dvořák é mais moço, cerca de 11, 12 anos do que Brahms. Tinha-no como seu mestre, mas é, de certa forma, injusto dá-lo como uma espécie de epígono de Brahms. Dvořák é um compositor com influências de Brahms muito grandes, mas um compositor peculiar, por isso queridíssimo na Tchecoslováquia, sua terra, é praticamente o grande compositor nacional. Também na música de câmara, ele tem um papel bastante original, bastante próprio e peculiar. Por isso, não se pode, como querem os críticos, comparar, criticar, julgar em demasia ou com critérios muito rígidos o criador de arte. Ele é livre para sofrer influências, para ser seguidor de alguém, para ser alguém que abre caminhos. Ele é livre para criar. Importa que a criação seja qualificada. Nós vamos apresentar no programa de hoje As Danças Eslavas, Opus 46. Ele escreveu duas coletâneas de danças eslavas, uma com 8 canções, as de Opus 46, ouviremos hoje, e outra a de Opus 72. Também os críticos procuram comparar uma com outra. Pouco importa. Importa que elas estão ali, numa influência aí sim direta de Liszt e de Brahms. Liszt, ao fazer as suas rapsódias húngaras. Brahms, ao realizar as danças húngaras. E Dvořák a realizar, então, as danças eslavas. Aliás, foi por indicação de Brahms ao editor Simrock que Dvořák foi convidado a escrever essas danças eslavas, buscando captar os andamentos eslavos, as tristezas eslavas, as esperanças, as alegrias, o campo. É muito bonito do ponto de vista formal, uma música leve e extremamente agradável. Vamos, desde logo, começar com a primeira delas, para entrar no clima, a que é em Dó maior, no andamento presto. Thank you. Ouvimos a primeira das danças eslavas Opus 46 de Dvorak, no andamento Presto. Essas danças eslavas, é preciso que se diga, foram escritas inicialmente para piano, a quatro mãos. O piano a quatro mãos oferece oportunidades sinfônicas muito grandes pela versatilidade, pela musicalidade possível de se obter num piano tocado a quatro mãos. Já o piano a duas mãos permite perfeitamente a transcrição sinfônica. Posteriormente, Dvořák fez a orquestração delas, ela logo depois, a rigor. E é a obra orquestral que ficou praticamente famosa, as melodias são muito conhecidas. A segunda das danças eslavas, Opus 46, de Dvořák, tem o andamento de Allegretto Scherzando e o tom é de Mi menor. Esta é uma exceção no conjunto das danças eslavas, porque ela tem uma influência ucraniana, ela é uma dunca ucraniana. Ela é uma exceção nesse ciclo de danças eslavas. Vamos ouvi-la nos próximos 5 minutos e 25 segundos. E é preciso que eu lhes diga a orquestra. É a Orquestra Filarmonia, sob a direção de Andrew Davis. Ouvimos com a Filarmonia Orquestra, Orquestra Filarmonia, sob a direção de Andrew Davis, a segunda das danças eslavas, Opus 46 de Dvořák, no andamento Allegretto Scherzando e no tom de Mi menor. Algumas palavras mais sobre Dvořák. Dvořák foi um músico muito interessante. Ele aprendeu tanto piano como violino. Ele era pianista e violinista. Não é frequente uma presença assim tão diversificada, tão versátil em dois instrumentos bastante difíceis de execução. Talvez mais como violinista ele se caracterizou porque chegou a tocar na filarmônica local, na sinfônica local, como violinista. Ele desde cedo compõe, as suas duas primeiras sinfonias datam dos seus 24 anos, para que você tenha uma ideia. É autor de 9 sinfonias, a mais famosa das quais é aquela famosa e conhecida Sinfonia do Novo Mundo, a de número 9. Sinfonia essa escrita quando Dvořák vai já famoso aos Estados Unidos e lá é recebido e saúda em forma de música, inclusive incluindo temas de blues no andamento melódico da sua sinfonia, ele saúda a emergência de um novo mundo que viria com os Estados Unidos. Ele é um compositor querido na Europa, fora do mundo propriamente eslavo, era querido na Inglaterra, na Alemanha, Brahms o saudou, e um autor muito prolífico, escreveu muito, escreveu cantos para sua terra, cantos heróicos, escreveu variações sinfônicas, escreveu rapsódias eslavas, além das danças eslavas. Escreveu também muitos poemas sinfônicos, A Bruxa do Meio-Dia, A Roca de Ouro, A Pomba Selvagem. Ele tem suítes, serenatas, tem uma abertura chamada Meu País Natal, sempre em homenagem, ele é um compositor extremamente nacionalista. Tem um carnaval na Boêmia, o título depois ficou apenas como Carnaval, é uma das aberturas mais famosas tocadas pelas orquestras. Nós estamos a ouvir uma das obras mais leves de Dvořák, mas nada obstante profundamente agradável, com as passagens muitas vezes densas, sofridas, daquela dor ancestral dos povos eslavos, de uma dor que vem de dentro do tempo e do mistério do caldeamento e da fusão de raças e povos que ali se deu. Bom exemplo disso nos dá a terceira das danças. É uma dança no andamento pouco alegro e é em Lá bemol maior. A duração é de 4 minutos e 59 segundos e a orquestra é a Filarmonia sob a regência de Andrew Davis. Thank you. Ouvimos a dança eslava número 3 das danças eslavas opus 46 de Dvorak, no andamento pouco alegro. Ela é em lá bemol maior e a interpretação é da Orquestra Filarmonia sob a regência de Andrew Davis. Essas danças eslavas foram sendo construídas aos poucos, mas elas se estrearam, três delas, em 1878, em Praga, no dia 16 de maio. E de lá para cá ela constitui realmente uma presença muito forte na música sinfônica pelo tom de agrado que elas possuem, pela facilidade, pela economia de recursos e pela exuberância melódica, desde logo, que facilita enormemente aos olhos e aos ouvidos, principalmente do público, a sua aceitação. Essas danças, diferentemente das danças húngaras de Brahms, que têm uma presença direta do folclore húngaro, são uma interpretação de Dvorak do folclore de sua terra. É interessante porque é um dado criativo, mas ele cria tão bem que, de certa forma, parecem mesmo danças folclóricas. Nós vamos, então, aqui ouvir agora a de número 4. Ela é em Fá maior e tem o andamento de tempo diminueto. A duração é de 7 minutos e 45 segundos. A orquestra é a Filarmonia e o regente Andrew Davis. Thank you. Ouvimos a Dança Eslava número 4 das Danças Eslavas Opus 46 de Dvořák, na interpretação da Orquestra Filarmonia sob a direção de Andrew Davis. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. É habitual observar-se nas músicas da metade do século XIX até começos do século XX a presença de um acentuado sentido nacionalista. Interessante fazer o paralelo com o período no qual se constituiu a esse tempo, gradativamente, o Estado-nação. É justamente o tempo da passagem de algumas monarquias para a república. É igualmente a ideia também de que povos que constituíam uma nacionalidade se juntem num país, no sentido que o temos no século XX, o Estado-nação. A nação representada por um Estado e que representa uma cultura determinada, um princípio determinado. E é decorrente daí a posição nacionalista, a posição que então, de grande vanguarda, determinava os rumos de acordo com tradições profundas dos países, baseados no espírito e no princípio da soberania de seu território e também na originalidade da sua cultura. As danças eslavas nos dão disso bom exemplo, como nos davam as danças húngaras que Brahms fez em homenagem à Hungria, a Liszt, as próprias rapsódias húngaras de Liszt, todas as obras de Smetana, as obras dos russos. Todos esses países possuem obras profundamente nacionalistas, de caráter nacionalista. Isso é um movimento que vem, de certa forma, até década de 30 do século XX, quando já a música caminhava por outros caminhos. Na própria música brasileira, houve uma ruptura muito grande entre as tendências universalistas, que surgiram aí pelos anos 40 na música brasileira, em choque com as tendências nacionalistas de muitos compositores. E esse choque já vinha também de tendências europeias na música brasileira e de tendências nacionalistas. O fato é que tudo isso são marcas características do século XIX e praticamente do século XX até a década de 80, quando um processo de globalização começa a fundir estilos e a transformar tudo. Mas nos dá um belo exemplo da música absolutamente nacional e do clima eslavo, bastante eslavo, cheio de vida, cheio de sabor, cheio de vigor, cheio de seiva, a quinta dança eslava, Opus 46, de Dvořák. Ela está no andamento Allegro Vivace, tem a duração de 3 minutos e 29 segundos e a executá-la a Orquestra Filarmonia sob a regência de Andrew Davis. Thank you. Ouvimos a quinta dança eslava de Dvořák, das danças eslavas opus 46, no andamento Allegro Vivace, com a Orquestra Filarmonia sob a regência de Andrew Davis. E para permanecermos nesse clima do Allegro, um Allegretto scherzando imediatamente e se segue. É a dança número 6. Ela tem o registro de Ré maior e tem a duração de 5 minutos e 26 segundos. A mesma orquestra e o mesmo regente. Thank you. Acabamos de ouvir a sexta dança das danças eslavas, opus 46, de Dvorak, no andamento alegro scherzando e no tom, na tonalidade de ré maior. Os mesmos intérpretes nos encerram esta série das belas danças eslavas, opus 46, de Antonín Dvorak. No registro de sol menor, tem o andamento presto, e é muito bonita e encantadora. A duração é de 4 minutos e 25 segundos.